26, 85, alterna 2645. 3152, boa noite. TAN 3178, estabilizado ILS. TAN 3178, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, boa noite, senhorita, bom serviço. Ataque, senhor TAN 3305, da Comuna 42, aguardo 310, Natal. 178, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Continua aguardando autorização. Quando espera chamar a sua RTA 3305. Livre pouso, vento 1, 00 graus, 1, 0, 9. Livre pouso, TAN 3178 na pista 1, 0. 074, decola os 2, 2, controle 19, decimal 8. Vai a Juliet, gate 10. Vai a Juliet, gate 10, Europa 083. Pode esperar da 10, pronto, TAN 3305. Autorizado, ali é Matheus. Ali é Matheus. Controle, o Gol 1074, decolando a sua escuta. Gol 1074, contato radar, 6 milhas afastado de Salvador, cruzando 6000. Submantenha nível de voo 360, saiu da EL. 360 da EL no 074. Direito, 3305, devia decolar, 100 graus, 109. Autorizado, ele vem decolar, descrição 03305. Plotar 3178 euro. 3178, prossegue via Alfa Juliette para o 07. Alfa Juliette para o 07, 3178. Decola os 26, chama o controle 19, decimal 8. 398, boa noite. Sessão 3305? Da 3305, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 330, saída para o Caracaju. Tenta acendendo ao 330. Poder confirmar a posição para você, se é 3178, é o 08 ou 07? 07. Antônio Maceola, boa noite, TAM 3152, para condições. Obrigado, até daqui a pouco. Gol 9074, chame Centro Recife, 13325, alterne 1251. 3325, então, valeu, obrigado. 3305, chame Recife, 126.85, alterna 25.45. 26.25.45.3305. Objeto 5716, senhora identificação, desça para nível de voo 050, autorizado para o GTAP. Alisa, viu pra 7? O objeto 571, nome é confirme a proa. Na proa, sabe. O objeto 571, desça para 2, meu pés, ajuste chuna 012. Após etapa, voe na proa de duna autorizado ILS, sexo aí, pistola 0, reposta estabilizada.